3264, desce 3.012. 3.012, tá, 3264. Duas e 38, 98, Maceió, confirmado. Confirmo. Copiado, 1805 autorizado em Alfa até o ponto de espera pistão 0, ajuste 1012. Ponto de espera pistão 0, chame torre 118612, 1805, bom voo. De Alfa até o ponto de espera do 10, lá quando pronto, 118.60, gol 1805, ajustado 1012. 3520 autorizado ingresso, portão 8. Livre ingresso para o 08, tá, 3520. Em Portugal 024, are you ready to copy? Go ahead, ready to copy, Portugal 024. Portugal 024, you're clear to Lima, Papá, Papatango, flight level 390, via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873 until Imphal. After Imphal, you're cleared according to flight plan route. After takeoff runway 10, left turn on Puka departure and Zipar transition. Frequencies of the departure 109.8, squawk 5132, Air Portugal 024, be back. Air Portugal 024, clear to the station Lima Papa Papa Tank, flight level 390, by Upper Zulu 10 until Natal, Upper November 873 to Imphal, via flight plan route. Runway 10 left turn via Puka departure, Zipar transition, departure frequency 119.8, squawk 5132. 5132, your read back is correct, Air Portugal 024, on gate 11, home, you're ready for push and start, sir. Welcome, Air Portugal 024, obrigado. Salvador, Delta 3891. 3891, prossiga. Confirmando, a posição passada foi a 12. O balizador está nos chamando na 1-3. Sim, senhor. O senhor deve atentar o sinalizador no na área remota. Como é que eu digo? Essas posições, a informação que a gente tem delas nunca é muito precisa. Sempre o sinalizador vai estar com a posição correta. Perfeito. Copiou então. Obrigado. Tenha uma boa noite. Boa noite, senhor. Salve, Salvador. Boa noite. 4148. Livrou na sucessão. Boa noite, 4148, autorizado Alfa, Kilo até o pátio 3, atento ao sinalizador daquele pátio, 4148. Só Kilo, pátio 3, obrigado, 4148. Eu pretendo prosseguir pro pouso, ou irá remeter a guarda verificação na pista? Não, se o pássaro é de pequeno porte, nós vamos prosseguir pro pouso. Tá, 3170. Ok, vai guardar. Tem gol. É. Baixar de trabalho. Sim, pouso autorizado, pistão a zero, vento calmo. Obrigado. Torre o gol 1805, ponto espera da 10, pronto. Tente 1805, mantém a posição. Mantém. Tá no localizador 5899 da web. Torre 118612 e o 5899. 86, boa. Boa. 5899, no localizador da visual. 5899, número 2, para pouso, reporte no externo, baixada e travada. Reportará 5899. Equalizador 3264. 64, torre 118-612. 118-612, muito obrigado. Volta marker 5899, trem baixado e travado visual. Turn 3101 on this 586. Será 5899. 170 autorizado, LS, porta estabilizada. LS, estabilizado 3170. Negativo, certo. Gente, grato, solo Corona 209, Vargas. 209, 5899, pouso autorizado, pista 190. Pouso autorizado, 10, 5899. Mais, beleza, está autorizado, é poder estabilizar. Torre Boa, TAN 3264, Duna, baixar travado. No 4, para Aracaju, aguarde cópia nível de voo 230, informação Charlie, já. Paciente da Charlie, na posição 1, aguardando cópia, no 7 ou no 4. Após o Boeing da Web Nacional, a linha mantém, cabeceira 10, 1805. Após o Boeing da Web, a linha mantém, gol no 805. Vitor, continue táxi via Alfa, chama ingresso no Juliette, já. Alfa, chama para a Golf Tango Victor, livre ingresso na Taxiway Kilo. Taxiway Kilo para o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Golf Tango Victor. Ok, Kilo, pátio 3, atento. No 7 no 4, pronto para cópia? Pronto, 4, no 7 no 4. Voo no 7 no 4 autorizado para Aracaju, Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 230 via Golf 677. Decola da pista no 0 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.8, transponder 5122, voo no 7 no 4. 230 para o voo Aracaju, conforme plano Golf 677, decola na 10, curva esquerda, Puca, Caju, 198, controle, transponder 5122. 2-2, cotejamento correto no 7 no 4, portão 1, no chame pronto para o pushback acionamento. Tá, obrigado. Companhia 4.2 milhas à frente. Aceita o tráfego identificado, antiquete também no visual. Boa noite, autorizado Alfa e Kilo, até o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, 5899. Ciente, Alfa Kilo, pátio 3, 5899. Solo, na escuta do... Papo Romeo Golf Tango Victor. Prossiga, senhor. É, via companhia, fomos informados que a Infraero disponibilizou o gate 3 pra gente lá, posição 3. Sim, eu vou entrar em contato de novo com a Infraero, somente que a mesma me informou por, o pátio 3. Mas só um minuto. Fica na escuta. Boa noite, 3226, informação para Natal. 3226, só um minuto para o corpo, senhor. 05, decolado 23, transfere 198, bom voo. Obrigado, 198. Mundo 805. 805, prossiga. Falou, Fuca, cruza 1900. Voa direto Jama 370, 805. 805, direto Jama 370. Tá livre. Aguardando. 317 para Belém, aguarde de cópia, senhor, número 2. Dá sua escuta, sentido da Charlie. Que é correto, o senhor vai pro pátio principal, portão 3. Então, por gentileza, siga em frente via pátio 3, ingresso pátio principal, portão 03. Afirmativo, prossegue no pátio 3, depois principal para o gate 3 no o Golfo Tango Vitor, obrigado. Dado no localizador Webjet, localizador e Clyde, Webjet 5809. 09, torre 118-612. 118-612, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Web 5809. 3264, no solo 25, libera direito, 1921, décimo 9. 1921, lado direito, 3264. 3170, vento pleno nesse calma, ajuste 1012, agora pista livre, pouso autorizado. Livre pouso agora na 1-0, 3-1-7-0. 264, táxi aprovado via Alfa e Juliette para a remota do pátio principal, atenta aos sinas, eu dou aquela remota, eu tanto 3264. Alfa, Juliette para a remota, tá 3264. Pronto para cópia? Prossiga. Tan 3226, autorizado para Sierra Bravo, November Tango. Nível de voo 370, VA para Zulu 10. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. Controle 119.8, aciona 5131, Tan 3226. Total 370, pilar por Zulu 10, da 10 decola, esquerda, Puka Zipar 198, 5131, 3226. 3-1, é o transponder em protegimento correto, 3226. Chame pronto para o posicionamento, confirme somente seu portão. 5-1-3-1, o portão é o 5, reportará para a pista. Obrigado, portão 5. Ah, isso aí bem no arredondamento ali, acho que acredito que... próximo ao ponto de toque ali, próximo à barca de mil pés, um pouco antes, cara. Ok, então, 7 graus. Zona 70 no solo 27, libera direito, 1-1-2-1-19. Direito 2 ao lado, 3-1-7. 3170, autorizado Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, tan 3170. Alfa, Kilo, pátio 03, atento ao sinalizador. Trip 5317, na escuta para a cópia. Pronto, cópia, Trip 5317. Trip 5317, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Eco, nível de voo 380, via Upper Zulu 41. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Momo, transição Trova. Controle 119.8, aciona 5124. Trip 5317. Trip 5317, autorizado Sierra Bravo, Bravo Eco, Belém, nível 380. via Upper Whisky, corrigindo Upper Zulu 4-1, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Trova. Controle 1-1-9-8 e o transponder 5-1-2-4. 5-1-2-4, protegimento correto, trip 5-3-1-7, na remoto do pote principal, chamei pronto para o pushback acionamento já. Chamará para o pushback acionamento trip 5-3-1-7. Poderia confirmar uma remota para o TAN 3264? Eu não entendi, senhor. Poderia repetir? Poderia confirmar a posição 64? O 3264 está livre para a remota do pátio principal. A posição na remota aqui o balizador mostrar, senhor. Muito provavelmente é 1-2. Sim, 3264. Chama agora Recife, 12545, alterna 12685, 1805. 2545, 2085, obrigado. Perdão, é BGT 5019. Mil perdões, a transmissão do senhor vem muito baixa, eu não consegui compreender. Poderia repetir? O 3, 1 no TEC 0, está no pátio 3, posição 8 já. É, negativo visual com balizador, pode confirmar a posição de parada? Gente, eu não tenho como confirmar, eu tenho que informar, como informar a posição que me foi passada aqui pelo Infraero. A princípio, a posição passada para o senhor foi a posição 1-0 no pátio 3. Posição 1-0 no pátio 3. Sente, porém, está negativo visual com o balizador. Estou ciente. Por gentileza, confirme se gostaria de solicitar em pé um balizador, porque os balizadores são de responsabilidade da companhia aérea. Fala objeto 5809, livre a pista. 5809, autorizado Alfa, Kilo até o pátio 3. Atenta ao sinalizador naquele pátio 5809. Gente, autorizado que Alfa, Kilo, pátio 3, objeto 5809. Paulo Salvador, TAN 3226, para pushback acionamento. Portão 5 livre, senhor. Chame táxi 3226. Está livre, chamada táxi, TAN 3226. Paulo Salvador, TAN 3520, boa noite novamente, informação Charlie, quando possível 190 para Aracaju. Gente, Charlie, correto, 3520, pronto para cópia? Possível. TAN 3520 autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo, correção, nível de voo 190, decolando pista no zero com curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo, após direto Aracaju. controle 119, decimal 8, aciona 5127, então 3520. Autorizado 90 para Aracaju, decolda 10, sai da Puca, rua Jamo e chama Aracaju direto. 195 o controle, desculpa, 198 o controle e transponder 5127, então 3520. 5127, com o atendimento correto, tanto aí 520, portão 08, chamei pronto para pushback acionamento. Chamará. Solo Salvador, é o gol 1994, tente da Charlie, pronto para cópia. 994, autorizado para Sierra Bravo Mike Oscar, nível de voo 350, via Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió. Decola da pistão do zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, transponder 5136, gol no 994. Repetir só o transponder? 5136. Cliente autorizado 350 via rota do plano Upper Whisky 58, Orago, direto Maceió, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 8, transponder 5136, gol 1994. Cotejamento correto, gol no 994, no portão 2, chame quando pronto para o pushback acionamento. Reportará. Salvador, boa noite, gol no 896, informação Charlie, autorização João Pessoa, nível 390. Noite, boa noite, 96, informação Charlie correta, tenho 370, aprovado João Pessoa, copia ou gostaria de coordenar o 39? Copia 370. Gente, voo 1896, então autorizado para Sierra Bravo, Juliette Papá, nível de voo 370 via Upper Whisky 58 até Recife, após direto. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, transponder 5140, gol no 896. 1896, autorizado João Pessoa 370, pelo IFC 58, Recife DCT. Decola 10, esquerda, Puca Caju, 198, controle 5140 no transporte. 5140, protegimento correto, gol no 896. Chame pronto para o pushback acionamento, confirme somente seu portão. Chamaremos aqui o portão 3. Portão 3, copiado. É. Autonomia, até na Fortaleza. Landing gear down, clear green. Okay, clear to land on 810. Winds is 070 degrees, 3 knots. 5X6, clear to land. 12, no ajuste, 286 é a torre, então 3226, boa noite. Todo grupo 5307, pushback, acionamento remoto. Na remota livre, 5317, chame táxi, senhor. Chamar a táxi, 5307. Salvador, 3520, posição 08 para pushback acionamento. Portão 8 é o número 2, no setor 3520, aguarde para push. Aguarde, 3520. Solo gol 1606, ciente da Charlie, 490 para Campina Grande. Ciente no 606, eu tenho 390 já aprovado, gostaria de copiar o 39 ou aguardaria o recoordenar o 41? Tenho 390. Muito bem. bem, então Gol 1606 autorizado para Campina Grande, Sierra Bravo, Kilo Golf. Nível de voo 390, via para Zulu 10 até Neuma, após direto. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 119, decimal 8, transponder 5141, Gol 1606. Autorizado Campina Grande, no 390, da Upper Zulu 10 até Neuma, DCT, Campina Grande. Recorda 10 com primeira curva esquerda, saída Puca, Zipar, controle 198, transponder 5141 para o Gol 1606. 4-1, cotejamento correto, Gol 1606, portão 62, chamei pronto para o pushback acionamento. No 62 chamará, pronto para pushback, entramento no 606 da Gol. E Salvador, boa noite, Santa 32, 26, ponto, pé, 0, pronto. Santa 32, 26, alinha e mantém, cabeceira 1-0. A linha aí mantendo 1-0, então 3226. Six on the ground, that's 41. Effect flat. 2-1, that's 9-0. Copiado 5-3-1-7, táxi aprovado, pátio principal, Juliette Alfa, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0, 1-2. No ponto de espera, chame torre em 1-8, decimal 612, a trip 5-3-1-7, tem um bom voo. E a pátio Juliette Alfa, ponto de espera no 0, torre de 2,6, ajustado no 0, 1-2, trip 5-3-1-7, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, até 3520, poderia iniciar o push após a passagem do trip, a retaguarda? Afirmo, senhor livre, chame táxi 3520. Chamaremos 3520. Salvador, Andes 5XX, taxi to platform. Andes 586, proceed taxi via Alpha and hold short taxi Juliet, sir. Five X six taxiing by Alpha and holding in Juliet. That's right, sir. Hold short at Juliet. 3-2-2000, autorizado decolar, pista 1-0, vento variável 3 mais. Iniciando lá 1-0, T32-2000. Boa noite novamente, época 024. Request pushback and start. Clear for push and start, report to 024, call me ready for taxi, sir. Clear for pushback and start, we call you ready for taxi, and 024.